Eu acredito na população que vaga na Cracolândia, na criança de lingerie se vendendo pro bacana, no paralítico que se arrasta oferecendo bala, na massa carcerária, no menor de quadrado, ficha corrida, no atestado de incapacidade, é certificado de tolo do crime da alta classe. Um tipo de chip cerebral foi implantado pra impor que somos predispostos ao delito e ao fracasso. Só enquadramos o buffet e amarramos convidado no banheiro, porque amputam nossa infância primeiro. Faz inteligência pra oncologista com nome na parede e acabar em compartimento, pra PT no capacete calzão. Pô, que faz industrial desacordado, rifa de vidraça com as tomates descontrolado. O preso articulado é exemplo emblemático, que temos força pra paralisar o estado. Com bombo greve dá pra evitar futuro Nobel em ciência, na nova vala clandestina de Peru pra indigência. Sei que quando só apaga no comércio informal, Catas Ruger do fórum parece o ideal. Porém cê pode ter mais que 3 celulares e uma nave, pode ser Niemeyer, Spielberg, Castro Alves. Sua sina não é ser reconhecido num distrito, pode vencer 133 latrocínio, eu acredito. Nosso papel não é ser troféu de caça apresentado pela civil do lado da coca embalada. Não importa os antecedentes, baixo poder aquisitivo, sua sina não é Glock 15 tiros. Eu acredito. Nosso papel não é ser troféu de caça apresentado pela civil do lado da coca embalada. Não importa os antecedentes, baixo poder aquisitivo, só se não é Glock 15 tiros. Eu acredito. Seu lugar não é no banco dos réus no plenário, é na mesa principal do judiciário, impedindo que os massacres contra favelados levem 20 anos pra serem julgados. O homem pobre tem talento e virtude, é muito mais que o personagem de piada do YouTube. Enquanto fomos unidos só pra zoar vídeo de moleque roubando Hornet e tomando tiro, o MP com suas escutas e mapeamentos não chegará nos reais aos chapos do movimento. O choque seguirá marcando com título manifestante, pra longe da imprensa beber seu sangue. Combata quem quer privatizar o sistema carcerário, pra dar gulag particular pra empresário. Combata quem quer um de nós de chefão no condomínio, pra que mil morram tentando ser parecido. As revoluções, surgimentos como a do Che, mas são executadas por manos igual você. Seja um Black Panther, não dê outra face pros que creem na ideologia nazi de superioridade. Se vingue sendo nota 10,5, roubando seus cargos, não as vans dos correios. A mente que clona o controle do portão do executivo, se quiser domina a economia, eu acredito. Nosso papel não é ser troféu de caça apresentado pela civil do lado da coca embalada. Não importa os antecedentes, baixo poder aquisitivo, só se não é Glock 15 tiros. Eu acredito. Nosso papel não é ser troféu de caça apresentado pela civil do lado da coca embalada. Não importa os antecedentes, baixo poder aquisitivo, só se não é Glock 15 tiros. Eu acredito. O boy por 400 anos depois liberta, sem reparação financeira, cultural, pedaço de terra, pra ver se ele não acaba num raio, dando 40 tocadas no agente penitenciário. Ai mina, valorize a luta das feministas, mulheres atiraram por igualdade política trabalhista. Sua cara não é ser vulgar na coreografia sensual, é tá engajada contra a violência doméstica e sexual. Não quero favelada estrelando a filmagem, que dá pro Cabrini prêmio de reportagem. Metralhadoras pro alto, fio refrigerante, depois tem que assistindo, identificando participante. Você não tem que acabar na sede do Demacro, porque por um óculos da Oca e sacou o simulacro. Nossa artilharia sem foco até hoje só serviu pra pôr safado nos postos de controle do Brasil, pra aumentar salário de PM delegado, pôr grana no cu de advogado, promotor, magistrado. Quando fincamos uma cabeça na lança, só atendemos os mestres das finanças. Não podemos nos conformar com a área de serviço, com as celas, as sobras, o quarto do cortiço. Você pode ter sua grife, sua firma, seu livro, acredite no seu potencial, porque eu acredito. Nosso papel não é ser troféu de caça apresentado pela civil do lado da coca embalada. Não importa os antecedentes, baixo